as suas forças renovar-se-ão como asas de águia sempre voarão bem alto, sempre voarão até chegar lá em Sião. Nas lutas ferozes com o tentador, as suas forças mais aumentarão. Em meio aos perigos, nenhum mal temerão. Como águia sempre voarão até chegar lá em Sião. Os que confiam no Senhor não se cansarão e crescerão em vigor, e sem se cansarem para sempre andarão. Como águia sempre voarão até chegar lá em Sião.